41 Índia, ponto de espera da 10, chamar 1895, que legal, 90 no 1. Principal Índia, 1895, bom dia. Chamou no 556, senhorita? No 556, saída de Nero no Alfa, após voa Irumi. E de Nero no Alfa, após voa Irumi, voo 556. Sobe voa 790. 790, paciente, lá da cópia. E a saída prevista? Azul 9134, escuta. 9134, escuta. Após decolagem restrito nível 090 até 30 milhas, 30 milhas. 090 até 30 milhas, o 9134. Polo 79024. Quanto pode dar um voo 1790? 1790, Recife autorizado, 370, direto Aracaju. Da escola da pista 90, primeira curva à esquerda, saída Conde 1 Alfa. Controle 1208, acena 5501. O azul 9134, ponto de espera pronto. Azul 9134, mantém o ponto de espera. 9134, mantém o ponto de espera. Tem condições de decolar sem parada. Azul 9134, manter ponto certo. Poderia confirmar, 9134? Azul 9134, autorizado, alinhar e decolar. Pista no zero, vento 1, 0, 0 graus, 1, 1, 9. Siga alinhar e decolar, 9134. Palmeu Índia November Alfa, precisando ingresso na pista 97, porta na cabeceira pronta. Azul 9134, decolador 48, chama controle, 120 decimal 8. 208, boa. Papa Romeu, Juliette, uniforme Romeu, autorizado acionamento na bata, reporta pronto táxi. Fortaleza, 370 autorizado, no terceiro 19. Decola da pista 90, primeira curva esquerda. Saída, aguarda para saída. Controle 1208, estrela 5475. Afirmativo, então, 370 para o mar, 0809, controle 5475. 094, saída Borba, 1 Alfa. Relativo, então, Borba, 1 Alfa. 4-5, 0-9-4. Cruzamento correto, chama o seu push. Esperava confirmando os pontos para decolagem. Cruzamento pronto para decolagem. Confirma. Índia Novembro Alfa, apenas confirmando, acusou pronto para decolagem na cabeceira no 7. A Palmeira Índia Novembro Alfa, apenas para decolagem na no 7, o vento 1,10 graus, 1,19. Confirma se copiou o nível 370. Gente. Delta. Decolagem a partir de Rimar a critério. O vento 1,10 graus, 1,1 nós e a porta fora do sol. Delta já fora do solo, visual com a onda 7. Papa Romeu, Índia Novembro, foi decolado ao 5-1. Representa está autorizado o cruzamento do campo, no ponto médio da pista no zero, reporta livrando. Papa Romeu, Victor, Hotel Delta. Papa Romeu, Victor, Hotel Delta, fora do solo ao 5-2. Prossegue a eixo da final da onda 7 para cruzamento. Ok, vai com a onda 7, já está no onda 7, o Victor, Hotel Delta. Victor Hotel Delta, visual com mesmo, né, presente está autorizado o cruzamento no, na final do 1-0. Repórter livrando o eixo. Papa Romeu, Victor Hotel Delta, confirma. Recebeu a mensagem? Está na 1-7, vai cruzar a 1-0, mais 10 segundos. Papa Romeu, Victor Hotel Delta, repórter livrando o eixo. Repórter livrando o eixo, tchau. Liberal, para sair com a prova do Litoral Norte e chama controle. 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, Índia na Federal. Tipo 3, controle de Salvador. Gente, após cone foi lotar e autorizado a aproximação pela radial 024, G53, confirma mantendo aí do, o nível 1-0-0. Meu Juliette e Uniforme Romeu, autorizado o táxi, reporta na interseção para ingresso. 3, pode principal Índia, ponto de espera da 0 chama 1-1-8-9-5, Senegal na 0-1-1, PLB. Então, 4 moto, 4-3, até o principal Índia, lá no ponto de no 8, da 1-0, chama 2-2-9-5, meio de 7, uniforme Romeu, autorizado a alinhar e manter a segurança de ponta quando pronto. Vitor Lima, X-Ray, mantém o ponto, espera. B-53, controle. Afirmativo, é, confirme. Meme preto ou nível 060? Gente, desça para o nível 060, chefe 53. Por gentileza, pressão? Acho que se encontra a pista que decola, que vai que responde. Mantenha, escuta e aguarda para cópia. Provador Gol 094, para o posto de estacionamento, por favor. Livre posto, chame táxi 094. Romeu e Juliette, uniforme Romeu, decolador 58, chama controle 120.8. 120.8, chama Juliette, uniforme Romeu. É o Quebec que fala, escuta. 39 informe aeronave 7 milhas da final. Ali decola, pistão no 0, cumprimento. E essa aeronave é o voo no 864, na final da 10 baixou e travou o Salvador. No 864 foi sua aproximação e agora é pista livre. Pista livre na... livre posto na 10? Negativo, continua a aproximação e aguarda a pista livre, o 1864. Aguardando a pista livre. Treinamento correto, tracionamento, táxi, decolagem, chama a torre em 1895, que vai ter no som. O 463 para Ilhéus, gosto mínimo de solicitado? Gente, mantenha, me escuta a vaga para a Copa, por gentileza. Prepara da Eulê da Nótica. Ele pôs na 10, boa noite, 64. Vitor Lima X-Ray, decolou ao 1500, controle 1.20.8. Agora com controle, 1208, Vitor Lima X-Ray. Bom, boa tarde, bom final de semana. Amém. Eco Tango Índio, de presente 360 novamente pela sua esquerda. Informa agora um novo tráfego a 6 milhas ao final da 10, sinalizará o número 3 para pouso no aeródromo de Salvador, 3 para 1 no meu pé. Estabilizado, Oceano EMEA 200 no final. Oceano EMEA 200. 00, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre. Seguindo, aguardando, obrigado. Livre, puxa, chame o táxi. Botará para o táxi, voo 970. Salvador Tower, Papa Tango Serra, Bravo Mike, 9 miles to 17. Yeah, Bravo Mike, hold over. Correction, make a hold to your left and call Intercept to final runway 17. Please again, roll again. Correct. Okay, roll it by left. 1864, solo 02, direito, solo 1, 21, decimal 1. Direção 21, vamos continuar. Confirme para o... para a torre. É porque eu bem tenho que ir para o recorte para o táxi. Vai para o Tango Índio, visual para a aeronave da Bianca na final da 0. Claro, como número 2, aguarde instruções de pouso. 6200, livre pouso 10, vento 110 graus, 119. Livre pouso 6200. 463, cópia. Autorizado para Ilhéus, nível 180, decolada 10, cumpre perfil da saída da El Coral, após decolagem curva à direita, aciona 5517 no transponder e controle 119, correção 120, decimal 8. Executando o índice, livre pouso, 17, vento 110 graus, 129. Não, não, não, não. Antes agora, a gente chama quando pronto para o push no 0 do pátio principal. Foi o gol 1556, posição 7 para o pushback acionamento. Mantenha o escuta e guarda para início do push no 556. Escuta, 556. Paulo, San, 32, 95, informação Romeu. Autorização Guarulhos, nível 340. 3295, mantenha o escuta e aguarda para a cópia. Papa Tango Serra Bravo Mike. Serra Bravo Mike, make another 360 to your left. 360, confirm please. 360 to your left, another hold to your left. 360 again, Serra Bravo Mike. Echo Tango Índia, solo agora ao 04, confirme o pátio. 4, Fortaleza para o táxi. 132, Fortaleza, confirma a autonomia? 3,24. Segue em frente, em V-Alpha, ponto de espera 102,95, altímetro 1011. V-Alpha, ponto de espera 2,95, voo 1,970. 1,864, vai ceder passagem ao tráfego da companhia? Quanto for zero, 1,864 ingressa via Juliette para o 10. Via Juliette para o 10, 1,864. O 1790, fique atento ao tráfego da companhia que vai ingressar via Juliette, cruzar a sua frente e prossegue para o ponto de espera via Pátio em V-Alpha. Sim, que aguarda o da companhia passando. Salvador, bom dia, San 3804, estabilizado, final da entrada, vai estar vazio. San 3804, check-in, livre pouso, pista 0, vento 1, 00 graus, 12. autorizado pouso, cabeceira 103804. Please confirm me after the holding. I will be authorization for the link. Camera for Mike. You are clear at Fire Runway 17. Please reduce speed to avoid another hold. Crazy speed is Jabra Mike, okay, please. Décima, dela escuta a guarda para puxa. 4463. É a 200 vai manter a posição antes da Juliette. É, vai manter a minha posição. Pois é, vai ver. 5-5-6, coordena com a gente do solo, chama o plano para o carro. Voltar para o táxi, chama 5-5-6. É o número 2 para a Puxa, mas eu estou matando o escuta e aguarda. Na 094, após a aeronave da Sam, agora na curta linha e manter 1-0. Pode a passagem, vai ganhar e manter 1-0, vou 094. Gente, vou quebrar aquele informe abaixo para o táxi. Bravo Mike, clear to land, runway 17, wind 110 degrees, 1 knots. Clear to land, Papa Tanque, Bravo Mike. Estou em Salvador, tá bom, né? Você tem algum chance, quero provar da rotatória 1 na minha frente. Qual a primeira nave que chamou? Papa Romeu, Serra Golf Oscar. Serra Golf Oscar, prossegue para a rotatória, reparte na mesma. Reparte na vertical da rotatória, Oscar. Três, oito, zero, quatro, sala 08, direita, sala 1, 21. 3804. Salvador, bom dia, 3804, prossegue de alfa, chamante da Juliette. Foi chamante da Juliette, 3804. 3895, qual tempo? Afirmo, pronto, autorizado para Guarulhos, nível 340, decola da 1-0, cumpre o perfil da saída Block 1-Alpha. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5472 no transponder, 119, 120, decimal 8, a frequência do controle. 3895, autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da pista 1-0 na bloco no alfa. Primeira curva será à direita após decolagem. Passando a código 5472. Controle no deserto com a alfa. Está 38 aqui. Correto, me chama para o posto no 02. 4-1-6 para o táxi com 8-2 de alguém. Autonomia de 3 horas. Tem que estar alternativa a campanha do 1-6. Eu indico soltar na Campinas, pode prosseguir com os dados, por gentileza, ou nós temos que comer? Está com 182 POV, autonomia de 3 horas e 30, e alterna Campinas com 1-5-5-6. 1-5-5-6, contorno a pátio Índia Alfa, ponto de espera 118 decimal 95, altímetro marca 1011. Pátio, até o ponto de espera 118,95. Boa, cotejamento correto. O Oxoné 6200 visual com tráfego da Gol no através do 7. Você está condicionado após a passagem do mesmo ingresso via Juliette para o 11. próxima aeronave da Gol. Oi, Salvador, Chanel 6255, passou o externo, baixou a travada. 6255, continua aproximação e guarda pista livre. Guardando. É, com Quebec uniforme, observe a aeronave agora na Papá ingressando no 5, após autorizar o táxi, reporte na Papá, ajuste no 0-0. Mano 790 autorizado a decolagem, pista 10, vento 1, 10 graus, 139. Vivo decolagem no 790. O Jave 5-3 vai realizar agora a radial 214, posição Diner, 60 milhas. Solicita a extensão. Vai manter bem a mil pés. Gente, autorizado. Pro de Diner, o Jave 5-3. Gente, Jave. Rotatório, Thiago Alves. 6255, vento 1-10 graus, 129, livre pouso, piscina 0. Livre pouso, 6255. Bom, 1790, decolou 12, livre da restrição, chame controle 120, decima 8. Livre da restrição, 208. Boa tarde. O final será ingresso final da pista 17, reposta na terceira milha. Ingresso na final da 17, reposta 3 milhas, pega o pior. No 556, alinha e mantém pista na 0. Informo que será necessário correção. Está restrito ao nível 050 até 30 milhas de Salvador. 050 até 30 milhas, 30 milhas de Salvador, gol no 556. Eles monitoraram a nossa frequência e já estão atentos. Tá bom, obrigado. Tiago Fiocchi, autorizado pouso, pista 17, vento 1-10 graus, 129. Livre pouso, pista 17, Tiago Fiocchi. Paulo Salvador, Chané 6255, livrou. Grau 139. Chão decolagem, pistão 0, bom, 556. Tiago, Fiocchi, por gentileza, mantenha a velocidade a fim de evitar espera. Mantenha a velocidade, Tiago, Fiocchi. Gente, abaixo para ingresso, é Quebec Uniforme. Oi, Salvador, boa tarde, Oceanã, 6356, final ILS, zona 0. 6356, boa tarde, continua a aproximação. Fala informação, traça agora realizando o pouso na cabeceira, na pista, auxiliar, não interfere com a aproximação, guarda autorização de pouso. Informativo, fala que não tem o tráfego no visual, mas autorização de pouso, Oceanã, 6356. Uno 556, decolou 15, controle 120, decimal 8. 1208, gol 1556. Oscar Eco Juliette, prossiga. Confirme. De parou o táxi, chama aqui com Juliette. Minhas 356, livre pouso, pista 10, vento 1, 10 graus, 13 nós. Acho que tem livre pouso, pista 10, chama 356. Alô, número 2 do setor, nós temos escuta abaixo. Guarda. Guarda, bom voo. Um abraço, senhora. Concordo. Você se encontra aqui, está aqui na cola? Jet negativo, tem um tráfego agora indo parquear no 04. A interseção está autorizada, uma inquieta Juliette. Puseram aula, bom dia, prossiga. Na 6356, sala 18, direita, sala 1, 21, decimal 1. Direita, 1, 21, decimal 1. A gente está com o Geise fazendo check de procedimento, e aí por questão de segurança, eu vou ficar solicito que o senhor monitore a minha frequência para autorizar o toque remetido na 10, ok? Ele já está umas 2 horas e meia fazendo voo de cheque. Tá bloqueado, tá bloqueado. Antônio, me escuta a guarda para a Copa, por gentileza, Olimpo 01. Salve, Salvador, boa tarde, o Chanel 6356, está ingressando na alta. É 356, boa, prossegue de Alfa Juliette, vai para meia dúzia na parte principal. Alfa Juliette para meia dúzia, o Xanane é 356. Sobre aquele fabricante, você tem a posição. Bom dia, TAM 3216, LF, pista 10. TAM 3216, bom dia, cheque trem, livre pouso na 0, vento 1, 1, 0 graus, 1, 1 na nossa. Autorizado, pouso, pista 10, baixar travado, TAM 3216. 4463, Índio e Alfa, ponto de espera, 118.295, altímetro 1010. Índio, Alfa, no ponto de espera, 1010, 1, 4, 4, 3. Livre puxa no táxi. Livre puxa, 3295. Quilo Quebec Serra, né? Escuta. Cuidado para Serra 90, papapá, 1000 pés, decola da 17, Moaxé. Após decolagem, curva à direita, acena 0135 no transponder, 1208, frequência do controle. O 35 é o código transponder. Acionamento, táxi, decolagem, torre 118.95, altimetro marca 1011. Salvador, boa. Bom dia, azul 4463, ponto de espera da 10. 4463, bom dia, mantém ponto de espera. Até aí, 4463. Victory táxi. Oi, Salvador, Cordial, boa tarde, azul 4076, 6 milhas. 4076, continua a aproximação no momento como número 2. 4076. 53 do controle. Posição da EL, autorizado, GV53. Azul 4076, segue trem livre de pouso 10, vento 1-10 graus, 10 nós. Livre de pouso 10, marcha travado 4076. Alfa Eco Quebec uniforme, atente a possível esfera de turbulência, autorizada a decolagem. Sonar 7, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. E qual a outra pista que decola? Gente, mantendo escuta e aguarda para a cópia. Mantenha a posição e aguarde. 4463, alinha e mantenha no zero. Alinha e mantenha, 4463 no zero. Eco Quebec uniforme, decolou os 25 da presente. Cruze o campo do ponto médio da pista 1028 e aguarde transferência. Cruzando à esquerda, cruzando a pista, vai dando transferência. Alfa, mantenha sua Juliette, 4076. Botan 3895 está pronto para o táxi, temos 163 a bordo, autonomia de 4 horas alterna Galeão. 3895, ingresso via Índia e Alfa, quando no ponto de espera, 18895, altímetro marca 1011, bom voo. Conta mais 1011, via Índia Alfa, ponto de espera 0952, outra 3895. TAM 3216, ingresso via Juliette para o 02. Juliette para o 02, Torre Salvador, gol 1962. Gol 1962, continua a aproximação, aguarda pista livre. Usando agora o campo, afasta-se para a sua esquerda na United Perry para decolagem. Utilizado decolagem 1-0, vento 1, 1-0 graus, 1-9. Eco Quebec, uniforme para informação, Cessna 1520. Cessna 1-5-0, está prosseguindo agora para a final da pista 1-7, o mesmo encontra-se à sua esquerda, reporte visual. Visual. Tudo é presente, necessário controle 1-20-8. Foi o T-3-5-4-3-4. Eco-Quebec uniforme, reporte visual com tráfego. Ativo, não visual com a aeronave, não tem cuidado. Eco-Quebec uniforme, controle 1-20-8. 1-20-8, vamos lá. 5-4-6 no transponder, 1-20-8, a frequência do controle. Pouso 962, check 3 livre, pouso 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Trem checado, livre, pouso 1-0, pouso 9-0. Kilo Quebec Sierra, autorizando o táxi, reporte no ponto de espera da Papal, ajuste no 0-1-0. Aventura Hotel, livre sinais, transmissor e táxi. Hotel, na escuta. Oi, Salvador, Índio November Alpha na rotatória, visual com capa. Índio November Alpha, ingresso final, no 7, aguardando instruções. Ingresso final, no 7, aguardando Índio November Alpha. Papai, aventura céu, é a torre. Gentileza, chama o celular novamente em 1-2-1-1. Vitor Otávio, mantenha a minha escuta, por gentileza. Eu vou checar com o controle a sua saída. O nosso VR está fora. A gente vai ter que coordenar uma saída para o senhor. Mantenha aqui a minha escuta e aguarda, por gentileza. Obrigada. TAM 3895, alinha e mantém isso na zero. Alinha e mantém no zero, TAM 3895. Primeira alfa, livre pouso, pista no 7, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Livre pouso no 7, vento 1-1-0 graus. Solo 1962, solo ao 30, direita, solo 121, décima 1. 3211, solo 1962. Salvador, boa tarde, Gol 962, de Bruna Fox. Gol 962, prossegue via Alfa, me chamante da Juliette. Via Alfa, me chamante da Juliette, Gol 962. Tango Vitor, Papá Vitor Atana, escuta. O nosso VOR tá fora e a gente só tem as saídas R, cumprindo saídas RNAV da pista 1-0. Você tem condições de cumprir saída RNAV? Gente, mas para o procedimento de pra executar a RNAV, você tem que decolar da 1-0, ok? Está retornando de sobrevoo, próximo a Cajazeiras, no rebote de mais. Gente, o 0-0 consegue inicialmente para a final da 1-7. Está retornando em Rimar, está sim, aí. Considere, prossegue direto ao final em Rimar, reparta no final da mesma. Botará no final da Rimar, dela. Então, 3895, decolou 32, controle 120 decimal 8. 308, boa, até 3895. Índia November Alpha, sol 32, Quebec autorizado para o Pat 4. Autorizado, Índia November Alpha. O Quebec tem autorizado ingresso de pista 1-7, está seguindo o César 150 agora na pista. Oi, Renan, está na 198, bom, tá? Enter. Próxima Juliette, gol 962. Bom Salvador, boa tarde, Juliette, 962, ingresso Juliette para o 07. 07, gol 962. Oxanã 6254, mantenha-me escutar a guarda da cobra, por gentileza. 5-3, faça a escuta do controle em 120 decimal 8. 208, 5-3. Mantendo proa até 2000 e após curva esquerda, voando na proa de Conde, ok? Controle 118.95 para decolagem, obrigada. O 1864, cópia. Prossiga. É autorizado para Maceió 350, nível decola da 10, com perfil da saída Conde 1 Alfa. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5531 no transponder 6935 controle. Cota autorizado 350, Maceió, decola da 10, vai terminar com Conde 1 Alfa, curva esquerda. 3-1, a frequência do controle é 120 decimal 8, gol. 08. Chama quando pronto, propulso, seu cotejamento está correto. Comandando 8, boa tarde, prossiga. Juliette, em Cutango, informa um helicóptero agora, realizando pouso no heliponto terceira milha da pista 1-0. Por gentileza, faça um 270 pela sua esquerda e reporte a recepção na final da 1-7. Eu ativo, tá visual com a aeronave, vai fazer um 360 na final, então, da 1-7. Vitor Hotel Delta já na curta final. Vitor Hotel Delta, vento no aeródromo 1-1-0 graus, não, não, não, isso é passa no solo. Passa no solo, Delta. Beleza. Serra decolou aos 35, controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, graças a Deus. Gente, eu vou coordenar com o controle então a ativação da SBR-04, ok? Oxanã 6254, cópia. Autorizado

Tente. Alô, Salvador, boa tarde, gol 2067, informação Sierra para o Guarulhos. Opa, gol 2067, informação Sierra, autorização Guarulhos. 2067, mantendo escuta e aguarda, cópia é o número 2 para a cópia. Posição da área, faz decolagem curva à direita e prossegue conforme. Aciona código 0122 e o controle 120 decimal 8. Para acionamento, táxi e decolagem, torre 1-9 decimal 95 altímetro 1010. Não compreendi, confirme por gentileza. Gente, a professora tá aqui? Repartindo ponto de espera do hotel, ajuste no 010. Juliette, eu gostava, confirme a parte? É 2-1-3, pronto, copa? 62-1-3. Autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, nível 360. Decola da 1-0, compre o perfil da saída da AEL. Correção, compre o perfil da saída de Nero no Alfa, onde intercepta o November 857 e prossegue conforme. Após decolagem curva direita, aciona 5512 no transponder e o frequência do controle 120 decimal 8. Autorizado o galhão, nível 360, 1 Alfa, 30, intercepta o November 857. Decola da 1-0, curva direita. Seu deixamento correto, sendo quando pronto para o posto no 11. Destinado para o posto 4. Três 283 para Brasília, não tenha escuta e aguarda para a cópia. Elefa 1-9. Quatro gols, se eu tiver aqui acionamento. 1-8-6-4, livre puxa, chame táxi. Quatro, comandante, 1-8-6-4. Será autorizando a ingressar novamente para o táxi. Mais distante, por gentileza. Papai Vitor Acero, falta capaz de decolagem, o senhor manterá a proa até 2000 e a ponte curvará à esquerda na proa de Conde. Autorizado a decolagem, pista 97, vento 110 graus, 119. Pronto, compra? 067 para você. Está autorizado para Guarulhos, nível 360. Decola da 10, compra o perfil da saída Block 1 Alpha, com curvas pela direita após decolagem. Prossegue a Perdulu 10, Pai Umbad, a Perdulu 44 Pagog. 5547 é o transponder no 208 controle. Autorizado Guarulhos, 360, com a minha rota, é a Perdulu 10, Piraí, vira Umbad. Estou 4-4 para a bordo. Decola da 1-0, curva direita para tirar foto no alto. Controle de Salvador 208, acima 4-7, voo 207. Cotejamento correto, sendo colo para o outro posto no 5. Chamaremos no 207. C3283, cópia. Pronto. Está autorizado para Brasília, 360 é o nível. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída Elefa 1-Alfa. Após decolagem em curva à direita, prossegue a Perdulu 17 conforme. Aciona 5556 no transponder, 120.8 é a frequência do controle. 360 Brasília, decola da 10, eleva 1 no alfa, curva à direita, Perdulu 97. 5556 no transponder, 208, controle 132.8. Cotejamento correto, confirme o pátio que se encontra, posição que se encontra, por gentileza. 03. Gente. Táxi Bono 864, 166 a bordo, 2 horas e 4 autonomia, João Pessoa. Prossegue até através do gate 612 aguardando instruções. 612 aguarda, Bono 864. Juliette, a Tango, o abastecimento é querosene? Gente. Confia? Gente. Torre Salvador, boa tarde, passarinho 2230. Passarinho 2230, boa tarde, continua a aproximação. Aguardo a liberação de pouso, pista 1-0. Aguardando liberação de pouso 1-0, passarinho 2230. Luz, boa noite, 64. Que aeronave chamou? Boa noite, 64, tá funcionando as 62. Gente, vai manter a posição, ceder passagem ao tráfego da Força Aérea, que ingressa na Juliette, segue a retaguarda do mesmo como número 2. Gente, boa noite, 64. 01, autorizado, Juliette, bate 1 no Índia, no ponto de espera da 1-0, reporta pronto, com ajuste no 0-0. Até me escutar agora para o puxa.